Põe uns chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. Põe uns chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. A vida te estressa, dá dor de cabeça. Confia em atos, não dependa de promessas. Diz não gastas teu tempo, só que o tempo te gasta. Então não guarda rancor, são tipo cigarros, pouco a pouco mata, Se acordaste então tu vais ser testado. O mundo é um governo, podes dar golpe de estado. Por isso cai, levanta e tenta de novo. Nem sempre sai bonita gema quando quebras o ovo. Põe uns chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. Põe uns chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. Mete em turbulência, é visível a desordem. Se os problemas estão aí, então é aí que se resolvem. O acesso é só com senha, estás em crise, faz um login. És livre, não deixe que esses freaks te interroguem. Ideias sujas vão pro lixo, tipo és da So Clean. E limpa lata de lixo, empty recycle bin. E para aquelas mais tóxicas, usa mais por fim. Liberta mente, nigga, fight for free. Dumb. Chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. Põe uns chinelos brancos, camisa fresca. Pega no Coleman, deixa os problemas e vai sentar na praia. E vai sentar na praia. Cuidado com o tempo, a vida é um jogo, infância é demo. A vida é difícil para todos, um passo por dia, enfrenta teu medo. Cuidado com o tempo, a vida é um jogo, infância é demo. A vida é difícil para todos, um passo por dia, supera teu medo.